ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Fez... Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. O Cabo Especial localiza-se no concelho de Sesimbra, a sul da Lagoa da Albufeira, e está inserido no Parque Natural da Serra da Arrábida. Aqui existe o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Especial, também conhecido como Santuário de Nossa Senhora da Pedra de Moa. Neste rochedo foi construída, há mais de 600 anos, uma ermida para guardar uma imagem de Nossa Senhora, há muito venerada e que aqui terá sido encontrada. À volta desta ermida, começaram a ser construídas pequenas e modestas casas para acolher os peregrinos que aqui se dirigiam. Mais tarde, por volta de 1715, estas humildes habitações deram lugar à edificação de hospedarias, também conhecidas por Casa dos Círios. A construção da Igreja de Nossa Senhora do Cabo iniciou-se em 1701, tendo sido sagrada 6 anos mais tarde. De cada lado da igreja existem as hospedarias que formam o chamado terreiro ou arraial. O cruzeiro ergue-se acima deste conjunto arquitetónico. Nossa Senhora do Cabo, ao cabo de tantos anos, tantas dores e desenganos, já não sei para onde vou. Atravessei oceanos, torrentes e tempestades, e tantas são as saudades que o meu peito se afundou. Nossa Senhora do Cabo, ao abrir esta janela, volta a ver a tua estrela que me vem alumiar. A sua luz é tão bela que de pronto o meu caminho se adivinha mais mansinho e mais doce o meu cantar. Pela tua linda graça, viajeiro vagabundo, enfrentei muita desgraça, fui para lá do fim do mundo. Tua graça é o sustento do meu peito vagabundo, que enrolado pelo vento vai e vem do fim do mundo. Nossa Senhora do Cabo, ao cabo do ocidente, tu que velas docemente por quem se fizer ao mar, abre os braços e consente que o bichinho da aventura de novo traga a loucura que sempre me fez voar. Nossa Senhora do Cabo, ao cabo de tanta estrada, tanta rota atribulada, só desejo regressar à pedra que foi foi talhada nos teus braços de rainha. A terra que chamo minha, à luz desse teu olhar. Pela tua linda graça, viajeiro vagabundo, enfrentei muita desgraça, fui para lá do fim do mundo. Tua graça é o sustento do meu peito vagabundo, que enrolado pelo vento vai e vem do fim do mundo. Junto ao Cabo Especial, encontramos uma pequena praia de seixos rolados, a Praia dos Lagosteiros, circundada por uma enorme riba. Ainda nas imediações do Cabo Especial, a Praia do Cavalo, com acesso apenas pelo mar. A caminho de Sesimbra, a Praia Nova e a da Califórnia. Sesimbra, vila e sede de concelho, recebeu carta de foral por documento régio Dom Sancho I, em 15 de agosto de 1201. Atualmente comemora-se a 31 de maio o Dia do Pescador. O Porto de Abrigo de Sesimbra acolhe as embarcações da pesca costeira, designadamente as populares traineiras. Até à entrada da Barra de Setúbal, oportunidade para apreciar as lindas praias do Portinho da Rábida, a de Galapinhos, eleita em 2017 como a melhor escolha pelo site European Best Destinations, a de Galapos e a da Figueirinha. Já dentro da cidade de Setúbal, é recuperada Albarquel. No corpo levo a alma sadia, a Rábida colina, o meu rio a chorar, de longe Troia some. As velas e os nomes desses barcos ancorar. Na saudade eu vejo o sado das pescas e do fado, no lamento dessa voz, vinhas velhas das vindimas, na água tinta dessas rimas, nós os dois um dia só. Vestido branco a vestir, tantas noites sem dormir, de prata o rio pinta a lua, os vulcões dessa garganta. Setúbal cais que canta, anda bocage pela rua, água do Eiro Moscatel, meus brilhantes pelo céu, no olhar dessa menina que hoje canta a lembrar, pousa os braços sobre o mar. No corpo levo a alma sadina que hoje canta a lembrar, pousa os braços sobre o mar. No corpo levo a alma sadina. O Sado, que banha Setúbal, nasce na Serra do Caldeirão, corre para norte percorrendo 175 km, dos quais 70 são navegáveis. Deságua adiante do Otão em amplo estuário. Setúbal, capital distrito desde 1926 e sede do município, tem no seu perímetro urbano mais de 100 mil habitantes. Setúbal nasceu do rio e do mar. Por aqui passaram fenícios, gregos e cartagineses que vinham à procura de sal.

Lá vai manhã cedo para a baixa maré. Com um ar de filão, esconde o seu medo e rouba com fé. Qualquer pescador conhece a fineza que tem o rapaz, pois sabe o valor e a grande esperteza daquele alcatraz. Rapaz da baixa maré, descalço e esfarrapado, levas muito pontapé por esse peixe roubado. Rapaz da baixa maré, todo vivaço e ladino, levas muito pontapé por culpa do teu destino. De língua faineira, regressa da lota e atira das boas, e à sua maneira engana a velhota roubando umas coroas. Mas quando amanhece, lá vai Mariola de balde com fé, e assim aparece à porta da escola da baixa maré. Rapaz da baixa maré, descalço e esfarrapado, levas muito pontapé por esse peixe roubado. Rapaz da baixa maré, todo vivaço e ladino, levas muito pontapé por culpa do teu destino. Rapaz da baixa maré, todo vivaço e ladino, levas muito pontapé por culpa do teu destino. Deixámos para o fim da nossa crónica os estaleiros navais em Setúbal. A 6 de abril de 1972 começaram os trabalhos de dragagem e assoreamento da Mitrena, situada a 12 km de Setúbal. Assim, nascia a 7 naves estaleiros navais de Setúbal, de onde saíram os maiores navios petroleiros alguma vez construídos em Portugal. Mais de 300 mil toneladas tinham os navios Nisa, Sete Belo e Nogueira, este último que me ocuparia na minha área uma semana inteira de inspeções. Na sequência do segundo choque petrolífero, a 1 de abril de 1997, foi assinado um protocolo para a reestruturação da Lisnave, a qual se viria a deslocar da Margueira, em Almada, para a zona de Setúbal, concretamente onde estavam instalados os estaleiros da Sete Nave, cuja denominação passou a chamar-se Lisnave. A nova Lisnave, no ano de 2016, reparou um total de 67 navios, de 39 armadores e de 17 países. Os estaleiros da Lisnave na Mitrena, em Setúbal, exportaram 97% da sua produção, incorporando 90% de produção nacional. Mais para o montante do Rio Sado, aconselha-se uma visita ao cais palafítico da Carrasqueira, junto à aldeia do mesmo nome. É um lugar de extraordinária beleza. Setúbal, eu tenho pena de não te saber cantar. Tu és mote de um poema que ninguém pode assinar. Se a beleza em qualquer lado se medisse com dinheiro, com a princesa do Sado comprava-se o mundo inteiro. Onde é que existe um rio azul igual ao meu? Em certos dias tem a mesma cor do céu. Minha cidade é um presépio, é um jardim. Queria guardá-la inteirinha só para mim. Onde é que existe um rio azul igual ao meu? Em certos dias tem a mesma cor do céu. Minha cidade é um presépio, é um jardim. Queria guardá-la inteirinha só para mim. Setúbal, terra morena,